difícil de estourar o champanhe. Mas aí, é como a senhora falou: não existe a vitória sem saber o que é dor. E eu que tô por nós e não vou desistir. Todas suas palavras só me fazem refletir. Tudo que vivemos nessa vida injusta, eu sei que tá difícil de achar quem vai ficar com a culpa. Vou na batalha, às vezes canso, peço ajuda lá do alto. O tênis me deixa, mas eu sigo e vou descalço nessa vida. E a senhora ainda acredita que eu trago a vitória pra nós? Quantas vezes eu te vi chorando, com uma Bíblia na mão, orando por esse neguinho pedindo minha salvação. Obrigado, mãe, por estar comigo. Esse seu amor é o que me mantém vivo. Eu vejo o passado e sua sede de viver. Quando levaram meus irmãos, eu também queria morrer. Do outro lado da cidade, recebi aquele fato. Se eu pudesse, eu ia correndo de Bahia até São Paulo. Com 10 anos de idade, sem amor de pai, com a mãe tão longe, é aí que a casa cai. Mas eu não me entreguei e agora estou aqui, fazendo essa canção que é dedicada a ti. Te amo demais, te amo. Quantas vezes eu orei por sua salvação na maca do hospital, internada pela descarga elétrica, dependente de Jesus e da assistência médica. Você fez a sua parte pra salvar os meus irmãos. Levou um choque de 1000 volts que lhes tirou no chão. Vários meses internada, chorava, eu acredito, né? Recebeu alta do hospital, fez o corre do dinheiro. O amor da minha mãe, pode crer que não tem preço. No dia em que você voltou, eu não acreditei. Só de ter o seu amor, já me sentia rei. Me deu um beijo na testa e me disse: é agora. Vamos voltar pra casa e construir nossa história. E que se dane o mundo, é só eu e você. E custe o que custar, eu não quero te perder. Eu sou um tanto falho, me desculpe minha querida. Por você, senhora, eu lhe entrego minha vida. Cortaram o embrião, mas ele não nos separou. E hoje estou aqui te dedicando, meu amor. Te amo demais, te amo. Te amo demais, te amo demais.